Hoje regresso à aldeia. Sentia a falta. É um dos casos raros na minha existência em que sentia falta de alguém ou de algo. Neste caso, de um local. Aquela aldeia que já tinha sido destino de uma viagem especial, perto da minha primeira vintena de anos, quando decidi visitar por iniciativa própria esse local único. A segunda visita soube a pouco. Quando retalhei aqui à tua beira essa aventura do grupo, no final confessei-te que queria uma terceira visita. Voltei lá, poucos meses depois, penso, mas não confio demasiado na minha memória. A recepção calorosa, a boa comida e bebida, o ambiente de partilha e as pessoas abertas e sorridentes, tudo isto estava numa dose quase dupla, porque era o fim de semana da festa da terra. Que bom era ver aquelas crianças a saltar e a correr e a lambuzarem-se. Que inspirador era ver tanta agitação nelas. Fez-me recordar os meus tempos de outrora. Quando eu era criança, havia um dia, o que iniciava a festa naquela aldeia, que, se não era mesmo o ponto alto, era certamente um dos momentos pelos quais esperávamos ao longo de meses. Uma festinha, pronto. Os pais apareciam, os irmãos também, os primos, o vizinho de um lado, o tio que tinha chegado do estrangeiro. Só não filmavam ou fotografavam porque não havia utensílios para isso. No palco improvisado, antes dos verdadeiros artistas, cantávamos, dançávamos e, no final, comíamos meio pão cada um. Uma alegria! Praticávamos, sem saber, a ideia de que esta vida é uma cantiga e aquele dia de alegria valia um ano de aflições. Estávamos um ano à espera daquele dia, com a espiga como nossa companheira e fonte de alimentação. Pouco mudou desde esses tempos. Oh, e oh, ai, esta vida é uma cantiga e este dia de alegria vale um ano de aflição. Oh, e oh, ai, porque este dia da espiga é o arauto do dia em que o trigo há de dar pão. Jorra o vinho dos pichéis para os lábios das moçoilas, mais vermelhas que papoilas, com as larachas dos manéis. Há merendas pelos prados, gargalhadas pelo ar, e à beirinha dos valados a gente murmurar. Maria, são teus olhos azeitonas, cachopa, são teus lábios qual cereja, e os teus seios cachos de uva que abandonas à vindima dessa boca que os deseja. Tomam todos os caminhos um sabor de romaria, e até mesmo os pobrezinhos fingem ter certa alegria, e na volta volta já sentindo que foi tudo um sonho em vão. Ainda há ecos repetindo pelo espaço esta canção. Maria, são teus olhos azeitonas, cachopa, são teus lábios qual cereja, e os teus seios cachos de uva que abandonas à vindima dessa boca que os deseja. Meninos, meninas, toca a sair do palco, vamos à Romaria. E as crianças obedeceram, pois claro, tal como nós obedecíamos. Toca a ir para a Romaria, para assistir à peregrinação, todos os espaços possíveis e que podes imaginar para do meu quarto foram ocupados. Os mais velhos levaram os banquinhos horas antes do início da romagem. Os mais pequenos sentaram-se ou deitaram-se no chão para não atrapalhar a visão dos mais velhos. Os mais ágeis pularam para árvores ou para telhados de algumas casas, cujos proprietários não se incomodaram minimamente. Também era tradição. Os pobres pareciam alegres. Ou estavam mesmo. Sabiam que estavam a viver um sonho, mas preferiam aproveitá-lo do que pensar nisso. Fez-se silêncio. Cumpriu-se a rotina anual religiosamente respeitada. Deram um exemplo positivo aos citadinos naqueles momentos de quietude. Claro que o pior era o dia seguinte. Após tanta devoção e algumas manobras corporais, algumas pessoas queixavam-se, e naquele ano não houve escapadelas neste contexto. Conheci um percurso de uma mulher que começa por ser talvez triste, mas depois torna-se assinalável. Vou resumir-te. Passou por períodos de fome, de quase miséria. O pai batia se ela chegava 3 minutos atrasada de um recado. Aos 8 anos já trabalhava. Conheceu pouco do que é ser criança. Limpava, calcorreava as ruas. Nunca foi aliciada pela cidade. Ainda bem. Hoje é uma das pessoas mais respeitadas na aldeia. Resistiu, persistiu, não chorava e trabalhava. A sua prontidão e a sua honestidade, aliadas à sua transparência, permitiram-lhe chegar a um estilo de vida feliz, do qual ela não se queixava, nem se queixa. E, mesmo sem a própria querer, atingiu um estatuto claramente elevado no seu meio, tal como a menina da serra, aquela dos conselhos. Grande Maria Alice, pena estares com os joelhos pisados hoje. Alice vive só com os seus gatos, não tem família para lhe fazer companhia. Mora no 7º andar, no bairro do Ultramar, casa comprada com herança de uma tia. Maria Alice ficou órfã muito nova, criou o pulso 2 irmãos de ter idade. Não soube o que é ser criança, nunca teve esperança, até que um dia a vida mostra-lhe a cidade. Oh, oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, oh, ai, mas rafeira é osso duro de roer e Alice fez-se mulher. Oh, oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, oh, ai, mas rafeira é osso duro de roer e Alice fez-se mulher. Alice enveredou pelas limpezas e nem nas folgas se livrava do trabalho. Por mais que ela se esforçasse e mais dinheiro ganhasse, o fim do mês era problema sem amanho. Maria Alice, aliciada por madames que garantiram dar-lhe vida bem melhor, largou vassouras e paz e a vida triste para atrás, e em pouco tempo era amante de um doutor. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe um madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casca, ai, ai, oh, e oh, ai, mas Rafeira é um osso duro, de roer e Alice fez-se mulher. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe um madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casca, ai, ai, oh, e oh, ai, mas Rafeira é um osso duro, de roer e Alice fez-se mulher. E um belo dia, já fartinha da má vida, desejosa de parar com a folia, fintou o doutor bem moço e sem baixar o pescoço, pelo assumir a relação de que fugia. Nesse momento o mundo escancarou-lhe as portas, ela sedenta fez de tudo o que queria, mas o destino, a má sorte, mudaram de novo o norte, e o seu doutor partiu sem avisar um dia. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas Rafeira é um osso duro, de roer e Alice fez-se mulher. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas Rafeira é um osso duro, de roer e Alice fez-se mulher. Os sons, parede, entraram nos meus ouvidos, chegaram ao cérebro e permanecem nas minhas recordações. Os sons de tudo, de todos, claro, mas sobretudo aquele frenesim cantado brilhantemente pelos pequenitos. Não apenas os locais, porque naquele ano, após um convite do presidente do Centro Social e Cultural de lá, chegou à aldeia um conjunto de crianças vindas de longe, de Miranda do Douro, com uma nova sonoridade. Eram muitas crianças, 45, se bem me lembro, mas já sabes a minha memória. Primeiro, juntaram-se ao grupo local dos pequenotes e pediram-me para orientá-los junto àquele famoso pomar das laranjeiras. Fomos para a grande Casa Branca, que tantas e bonitas recordações me traz, como sabes, e ensinei-lhes o que ouvia quando tinha a idade deles e delas e estava no mesmo ambiente. Entoei. O avô do Chico tinha uma quinta, ia, ia, oh. E lá vivia o boi Alfredo, ia, ia, oh. O avô do Chico, o boi Alfredo, o avô, o boi, o Chico, o Alfredo viviam na quinta, ia, ia, oh. E eles riam-se, e riam-se, à procura de algum amigalhaço que se chamasse Alfredo. Não encontraram, felizmente para mim. Depois, os de Miranda impuseram a tal nova sonoridade, trazendo um instrumento que era uma novidade para os novos amigos. Para mim também era novidade. Diziam eles que o pandeiro está roto. Que som maravilhoso! Only. Mas o aroma sonoro mais surpreendente ainda estava para chegar nessa minha passagem. Não quero diminuir a importância daquele som infantil e a mestria de quem nos orientou naquela actuação, mas eis que, quando me lembrei de começar a caminhar por outras ruas... Ruas? Quais avenidas? Pareciam caminhos para burros ou cavalos, de preferência magros. Andei sob temperaturas elevadas e eu que me afasto do calor. Fiquei com o vestuário e com o calçado completamente imundos. Até que me deparei com uma visão tripla. Num primeiro instante, julguei que era um oásis no deserto. Mas eu nem estava no deserto. Eram mesmo pessoas reais. Quatro, três, mais uma amostra. Três mulheres, todas elas jovens. Não demasiado jovens, mas ainda longe do meio século de existência, por exemplo. Caminhavam, aparentemente sem destino. Aliás, vinha a perceber que nem sabiam onde estavam. A da ponta direita gostava de se exibir, mas em jeito de gracejo, sempre modesta. A da ponta esquerda era a que transportava o instrumento musical. E resolvia-se muito bem com aquilo. Parecia-me um bandolim ou cavaquinho, não sei bem. A do meio. Bem, a do meio, a mais nova de todas, captou o meu olhar em todo o percurso daquele trio. Trio mais uma menina, uma criança novinha que pouco caminhava e que estava de mão dada com a tal rapariga do meio. Não sei se eram irmãs. Mas aquela mulher do meio, o seu sorriso, a sua simplicidade tão genuína, o modo humilde mas determinado ao caminhar, as roupas de pobre, como se dizia por lá, e a sua voz. Quando ela começou a cantar, não entendi patavina do que elas cantaram. Seriam estrangeiras do leste, também de visita, ou perdidas. Não percebi nada. Mas adorei aquele cenário musical criado no meio dos caminhos para burros, no meio do sol e das árvores. Sem pessoas por perto para assistir, só eu, que sortudo fui. Parece que ainda as escuto. Mulher do meio, onde andas tu? Cada uma há uma. Depois chegou o dia de festa, o domingo. E havia mesmo festa na aldeia. Todas as casas haviam ficado vazias. Bom, nem todas. As que rodeavam a zona da música estavam repletas de gente nas varandas, com as suas pernas entre os vasos que estavam por lá durante o ano todo. As senhoras já tinham preparado o seu melhor cabelo e a sua melhor roupa para o bailarico. Os homens, nem por isso, pouco se importavam com o vestuário ou a aparência. A senhora das bebidas já tinha a água e a pipa de vinho prontas. Ao lado, o senhor das castanhas, que aparece sempre nesta altura. A aproximar-se do palco, a banda da Sociedade Musical. Às 16h, e a reger-se pelo sol como outrora se fazia, a população estava pronta para ouvir os tambores, os saxofones e os triângulos. Sempre que enveredo por este ambiente, lembro-me do meu avô. Ele que estava disponível para ficar durante a manhã toda, ou a tarde toda, ou o dia todo, sentado no seu banco improvisado a escutar as bandas locais. Estava disponível e ficava feliz com essa rotina. Então, fiz como ele. Não me sentei, porque não havia local para isso, a não ser no chão. Ao invés, fiquei de pé, junto a uma jovem bem parecida, não era a estrangeira, ambos cobertos por ramos de uma árvore que estava atrás de nós. Pelo menos se chovesse, não iria sentir tantas gotas. Ah, e havia outra companhia, a do artista musical, no palco de um largo do Coreto. O dia todo, a ouvir e a apreciar tudo. E fiquei feliz. A banda já chegou aquele domingo no jardim. Fardas engomadas e um perfume de jasmim. E enche-se o coreto de trompetas e trombones de clarins e saxofones. Foi há tanto tempo no domingo no jardim. Era como se a banda só tocasse para mim. E o maestro regia com tais modos de importância que marcou a minha infância. Marias e magalas mão na mão, crianças de Berlim ou de peão, senhores empertigados ofereciam rebuçados às senhoras, por isentão. O barco do Coreto, pouco a pouco, enchia-se no quadro mais valoso. E o homem das castanhas, com as suas artimanhas, enganava-se no troco. Foi há tanto tempo no domingo. Era como se a banda só tocasse para mim. E o maestro regia com tais modos de importância que marcou a minha infância. Marias e magalas mão na mão, crianças de Berlim ou de peão, senhores empertigados ofereciam rebuçados às senhoras, pois então largos do Coreto pouco a pouco mais valor. E o homem das castanhas com as suas artimanhas enganava-se no troco. Marias e magalas mão na mão, outra vez àquela aldeia. Estou.